Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Hoje, falando num clima meio de luto, né? Perdi, ou melhor, perdemos, para quem conhecia, um grande amigo, um herói anônimo, que foi fundador de um grande projeto aí que incentivou muita gente a estudar, a voltar a estudar e que também conseguiu aí. Empregos muito bons por conta disso. Teve gente que passou em concurso e tudo isso por conta desse grande projeto de conhecimento livre, que é o canal Polemic Knowledge. Então, nosso grande herói aí, o fundador do Polemic, veio a falecer, vítima de depressão. Então, se você também está precisando de ajuda, tem um canal no Telegram que ajuda o pessoal que está passando por algum tipo de problema parecido, depressão, ansiedade, etc. O grupo é arroba apoio mental. Você pode pesquisar na barra de pesquisa aí do seu Telegram, que você consegue entrar. E também gostaria de agradecer ao canal Gritaria, que sempre compartilha aí os episódios. E é isso. Nosso grande amigo AKS se foi, mas ele deixou um grande legado e a gente vai dedicar esse podcast para ele. Obviamente não vou ficar aqui falando simplesmente só sobre a. Não vou entrar em detalhes sobre a morte dele nem nada. Então daí você pode ir lá no canal do Polemic, lá tem um texto falando sobre isso. Se você quiser mais informações, é só respeitar o luto e é isso que você pode fazer. Mais nada além disso. Então, eu sei que eu tô há muito tempo, e eu sempre falo isso, que eu tô há um tempo sem gravar episódio nem nada, mas desde também que eu me mudei, tá acontecendo bastante coisa, cara. Eu nunca imaginei que a vida adulta seria tão difícil. Na verdade, eu já sabia porque eu via meus pais falando de conta, dívidas, contas, dívidas, e eu tô aqui, né? Então, como eu tô desempregado, tá bem complicado arranjar emprego, tô tentando buscar também fazer cursos para melhorar aí o portfólio, né, e conseguir alguma coisa. E tá bem complicado, velho. E, cara, assim, desde que eu fiz 20 anos, eu fiquei me perguntando de muita coisa, refletindo sobre a vida e tudo mais. E tentando seguir o melhor que eu pude, né? Quando eu consegui esse emprego, basicamente foi no comecinho da operação da empresa lá que eu trabalhei de call center. Então, já aí foi bem complicado. E, cara, parece às vezes que quando você chega também, que o pessoal fala que você tem a crise dos anos 30, né? Mas, ou melhor, dos 30 anos, né? Melhor, porque a gente não tá nos anos 30, né? Mas enfim, a crise dos 30 anos, mas parece também que você tem uma crise dos 20 anos, porque, cara, parece muito que quando você chega naqueles 20 anos, você já tá maior de idade, você já chegou ali entre a fase adulta, você ainda, assim, por mais que a gente se considere adultos pela idade, mas ainda assim a mentalidade ainda tem que se desenvolver um pouco, por mais que a gente ache que a gente tem várias vivências da vida, várias experiências, eu acho que ainda tem muito a se viver. Eu acho que basicamente você se torna adulto quando você chega nos 25 ou quando você tem responsabilidade demais a assumir e ou encarado a viver várias situações aí difíceis e você tem que se virar sozinho. Você é obrigado a amadurecer. Eu acho que isso faz com que você fique adulto mais cedo. Eu nem sei, eu acho que tem mais uma questão de você ser adulto, não na questão de idade. Tem gente que é como falam, né? Tem gente que cresce na questão de idade, mas não cresce mentalmente. Acaba virando um moleque eterno aí, enfim. Aí depois tá querendo matar gente em escola. Não sei. Mas enfim. É isso, cara. Tô meio que perdido assim. Acho que eu falei isso no último podcast. Tá bem confuso as coisas. E, cara, parece que quando rola uma coisa, vem outra para atrapalhar e vem outra, e você fica querendo administrar, você fica perdido, aí do nada você fica, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, aí do nada você vira um peixe fora d'água, você começa a se debater no chão, dizendo que é um peixe fora d'água, e depois você tá com a camisa de força parado no hospital psiquiatra. Só basicamente isso que você fala. E, cara, eu sei que tá meio atrasado para eu falar disso, mas eu queria aqui falar um pouco sobre o lance da Blaze. E também fala um pouco sobre aqueles charlatões lá que ficam, tipo, dizendo que é uma renda extra, que é isso, que é aquilo. Então, eu vou falar para vocês uma coisa, cara. Todo mundo que fala que você ganha dinheiro fácil com um método exclusivo que só esse cara sabe, Assim, eu acho que todo mundo aqui que ouve esse podcast deve ter um mínimo de consciência para saber que dinheiro fácil não existe. Se vir, é o dinheiro infeliz. Você não consegue ter um dinheiro fácil de forma feliz, como eu posso dizer. Você planta, quando você ganha um dinheiro fácil, quando você já está mais velho, vamos dizer assim, aí é porque você plantou e está colhendo a semente. Você abriu empresa, você fez investimentos, você conseguiu guardar uma grana, está recebendo rendimentos. Você colocou tudo numa moeda muito meme da Binance e ela do nada bateu 200, não, bateu 2.000% de valorização. Aí você tá aí rico, aí você colocou tudo em dólar, botou na renda fixa dos Estados Unidos e tá aí. Mas enfim, cara, uma coisa que eu queria dizer para vocês é: cassino, esse pessoal que quer dizer que tem um método único para você ganhar, para você, assim, para você conseguir dinheiro fácil nesses cassinos, porque eu consegui ganhar um algoritmo, tem um script aqui que eu uso, e você usando essa técnica junto com o script, você vai conseguir fazer tudo, você vai conseguir triplicar seu dinheiro, você vai conseguir alimentar sua família, já pode vender a casa, pegar um empréstimo e tudo mais. Cara, não existe isso. Não existe isso. E, velho, sendo bem franco com vocês, se um dia chegarem, assim, por exemplo, como é que eu posso falar? Um exemplo bem prático disso é o esquema de pirâmide. É que, por exemplo, aqueles Rinode, tem um amigo meu que vende Rinode, ele diz não ser pirâmide, mas assim, ele é basicamente um marketing digital. Tem um marketing digital, eu esqueci agora o outro nome. Marketing de rede, exatamente esse. Marketing de rede. O marketing de rede basicamente é a mesma coisa, só que ao invés disso, ao invés de ser, por exemplo, olha, vou te chamar, você tem que chamar outra pessoa e você tem que chamar outra pessoa. O marketing de rede, ele é muito mais ramificado. E quando ele consegue ter um produto dentro, porque assim, o esquema de pirâmide, ele não te oferece produto, ele oferece um produto imaginário. Já o marketing de rede, por mais que seja uma pirâmide, ele tem um produto, ele consegue se sustentar. Mas você se pergunta: ah, então é legítimo, né? Não, não é legítimo, de certa forma. Por quê? Quem consegue, tava vendo a pesquisa, tem até alguns mini documentários. A maioria diz que quem ganhou nessas questões de nessas empresas tipo Herbalife, também Herbalife, Rinode, etc. Enfim, todos esses você só tem 1% de pessoas que conseguiram evoluir bem o suficiente, conseguiram persuadir pessoas bem o suficiente para poder conseguir um sucesso nisso e tirar uma renda com pessoas que nem você tá lá sentado no sofá, só fazendo aquelas palestrinhas, postando story, motivando. Cara, é uma lavagem cerebral sem tamanho que vocês não têm ideia. Se te chamam pra uma reunião da RNOD, se você tá, velho, se você tá num tédio, se você tá num tédio, sendo bem sério, você já tá aqui, você quer ir pra reunião da RNOD, cara? Você tem um amigo meu, tem um amigo seu, cara, quer ir pra reunião da RNOD? Ah, bora. Cara, por que eu tô falando isso? Não é porque eu quero que você participe da RNOD, é pra você rir. Cara, o show que eles dão lá é puro suco do entretenimento. Vocês têm que... Eu falei entretenimento, é entretenimento. Opa, tá sussa aqui, hein? Enfim, é puro suco do entretenimento. Porque é muito bom de você ver a lavagem cerebral que eles tentam fazer em você e a lavagem cerebral que ele consegue fazer nas pessoas. Eu fui com um amigo meu, que é da Rinode, né? Ele primeiro começou dizendo: não, a gente vai ir pra reunião de negócios e não sei o quê, se tu quiser ir a um evento pica e tal. Ele falou que era uma oficina e que ia ser um galpão lá que tinha um alugado, que ia ter um stand da Rinode, mas que ia ter várias palestras e tal. E ele me chamou para eu poder incentivar ele ali para poder também preencher uma cota ali, que se ele chamasse tantas pessoas ele ia conseguir. Aí eu falei: mano, isso é reunião da Rinode, né? Ele falou: não, não, não. Aí eu fui insistindo, insistindo. Era. Cara, eu cheguei lá. Primeira coisa que eu vi foi um galpão pequeno. Não cabe, é tipo, cabia pessoas ali bastante, mas não tinha muita coisa. Chegaram pessoas que eram, vamos dizer assim, entre algumas aspas, do alto escalão da Rinode aqui de Pernambuco. E depois disso, os caras começaram a fazer as palestras, né? Só que o mais engraçado disso tudo não é a questão da. Não, também não é só a questão da palestra. Foi muito hilário essa porra, porque o cara chegou com um carro. Esse carro da BMW, o Caramba 4. E esses carros, eles. Aí você pensa, porra, se eu vender, se eu entrar nesse negócio aqui, eu vou conseguir ali. Vou conseguir, vou ser espertinho e vou conseguir um carro da BMW. Não, cara, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque, cara, você tem que se fuder de tentar persuadir de pessoas. Você basicamente vende sonhos. Os caras alugam esses carros. Aí daí você já olha assim. Igual o carro. Enfim. Fui lá, cheguei o cara. Começou lá aquela palestra, aquela intro foda. Aquela intro foda e tudo mais. E os caras lá. Não sei o que e tal. Você, se eu consigo, você também consegue. Eu trabalhava na McDonald's. Eu vi um carro da BMW passando. Eu pensei, esse carro vai ser meu. Hoje em dia eu tô com esse carro. Ele tá ali na frente. Lá, lá, lá. E tem os discursos. Que é muito engraçado. Porque são coisas ridículas. Que os caras aplaudem. É tipo, teve um cara que chegou. Isso não aconteceu. Mas eu vou falar, só para vocês terem uma ideia do quão foi ridículo o que ele disse, porque eu não tô lembrado, mas eu só lembro dos aplausos e tipo da euforia que fez ele ter falado isso. Era uma coisa bem boba. O cara falou assim: "Não, tava com um amigo meu lá caminhando e tal, conversando com ele, ele falando que ele ia carteira assinada, se ferrando de trabalhar e não sei o quê. Eu comecei a apresentar o meu negócio para ele, pá. Ele tava lá, né, lamentando e tudo mais, dizendo que não queria, que achava que era não sei o quê. Então, ele chegou assim para mim e falou: 1, 2, 3. Aí eu cheguei assim, ele ouvi isso nesse 1, 2, 3 que ele falou. E eu cheguei para ele e falei: 4, 5, 6. Aí todo mundo: uou, uou, pá, os armários lá caindo, não, né? Não caiu o armário, mas os caras batendo no armário, pulando lá. Eu sei o que é foda esse cara. E não é o cara. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se eu tava vendo ali um auditório de cinema amador, eu não tava percebendo. Mas enfim, cara, no meio de tudo isso, só quero dizer para vocês: perfil do Instagram de alguém que te chamou para participar de um negócio que é promissor. Olha o Instagram do cara: bolo de dinheiro na mão. Foto de carro de luxo, story com frase motivacional todo dia, aplicativo de academia tá pago. Com uma música de rap aleatória que o cara nem sabe o que é. Essa é a fórmula para você identificar que o cara é um puta de um trambiqueiro. E além disso, para também identificar que o negócio é furada, porque tem gente que acha os perfis da companhia, né? Dessas, tipo, Brás Company da vida, que foi o caso de Bitcoin. E o pessoal não vê essas coisas. Eu acho isso muito engraçado, porque é a mesma fórmula. Eu tenho um artigo falando sobre isso, sobre pirâmide financeira, mas eu tenho que mastigar ele um pouco para poder colocar. Quem sabe eu até faço um podcast aqui como se fosse relatando sobre isso. Seria, vamos dizer assim, que seria um dos outros episódios raros e principais do Acervo Perdido Podcast. Tem uma menção aqui, é um episódio de Eu, a Patroa e as Crianças. Eu e minha namorada, a gente estava assistindo, e é o episódio 2, não, 12 da temporada 2, que é o Aprendendo a Ganhar. Ele fala justamente sobre aposta e consequência disso. É um episódio lá que o Michael, ele tá incentivando os filhos a ganhar dinheiro. Só que, tipo, eles falam que eles têm que arrumar um emprego ou abrir o próprio negócio. Só que cada um deles arruma uma coisa diferente. A garota lá começa a vender limonada, mas não consegue dinheiro fácil. Aí a amiga dela sugere que ela abra um bazar. Aí ela abre um bazar e ganha muito dinheiro, só que ela pega coisas da própria casa para poder vender. E também a do meio, ela abre um salão de beleza dentro da casa. Só que o foco principal é o irmão mais velho. Eu não sei se ele é o mais velho ou do meio, enfim. Mas enfim, o Júnior. Ele fica no ramo de apostas. E, cara, ele ganha muita grana com isso. Só que o pai dele fala: "Olha, essa forma aqui que tu tá ganhando dinheiro não é justa e vai dar merda." Aí, Ele fala que não dá e tal, ele ganha muito dinheiro mesmo. O Júnior ganha com essa questão de aposta, de enganar os outros, etc. Então, o Michael, ele pega uma máquina de caça-níquel e bota na casa. E ele fica meio tentado a jogar. Ele diz, não, seria uma pena se alguém gastasse todo o dinheiro nisso e não sei o que e tal. Aí, tudo bem, ok. E o cara gasta um rio de dinheiro para ganhar migalhas, por exemplo, porque tem algumas máquinas de caça-níquel que, dependendo da combinação, você ganha ainda umas migalhinhas para você tentar jogar de novo. Nossa, filho. Enfim, acho que eu expus aqui o esquema do pessoal e eles estão querendo que eu não fale mais, enfim, mas é isso aí. Aí, nesse episódio, ele começa a. O Júnior, ele fica tentado, ele começa. Ele pega um bolo de dinheiro que ele tem. Vai colocando lá na máquina, vai jogando e vai mostrando uma cena que é basicamente uma analogia ao pessoal do cassino. Tem um shot engraçado, é que é um shot de leite ou é de outra bebida aí que eu não tô lembrado, mas enfim. Ele fica tomando isso enquanto joga, ele pega o restante do dinheiro dele, todo o dinheiro dele gasta, joga na máquina. Aí o Michael abre a máquina e pega o dinheiro que tinha sido depositado. Ele diz, ó, a casa sempre ganha. E é justamente isso. Você pode se achar a pessoa mais inteligente do mundo, achar que você faz as apostas, não sei o que, certo? Tanto que tem aí o esquema de manipulação de resultado de jogo de futebol. Por quê? Porque basicamente o pessoal não ganha direto. O pessoal jura de pé jurado que. O pessoal jura de pé jurado que consegue fazer deduções incríveis. Tem gente que leva essas questões de mercados voláteis para como se fosse uma renda extra, mas cara, é porque parece que o brasileiro ama adrenalina. Ama dinheiro fácil, ama adrenalina e ama ser enganado. Aquela frase, um otário é um otário e um malandro saem na rua todo dia e eles se encontram. É basicamente essa frase. Essa frase nunca teve tanto sentido como hoje em dia. Porque, cara, se você compra esses cursos de casa de aposta, de caça-níquel, etc. Cara, se você quer gastar dinheiro nisso, gasta dinheiro de pinga. Mas se tu tiver R$ 10, se R$ 10 tu tiver separando, sei lá, pra comprar alguma coisa que tu queira, um lanchinho aí, aquele lanchinho que a tia vende, que é bem baratinho. Pelo menos aqui o lanche é barato, com R$ 10 eu consigo comprar ainda um refrigerante e uma coxinha. Com R$ 10. Disso não passa. Até um caldo de cana às vezes é bom. Então, cara, até dinheiro de pinga hoje em dia tá sendo valioso. A economia tá foda, tá uma merda. Então, é basicamente isso. E, cara, recentemente me pediram aqui pra eu narrar, que dizem que eu tenho voz de locutor. Apesar de eu não acreditar, mas pediram pra eu narrar algumas coisas e ficou meio. Disseram que ficou meio engraçado. Vou narrar aqui para vocês, para mencionar aqui. Enfim. Deram dois tópicos para mim e depois eu vou usar o chat GPTumbras, batizado pelo querido Arthur Petri, para tentar ver se ele acha um tema aqui para narrar ou alguma coisa escrota, não sei. Eu quase não dou pausa e peço pessoal temas escrotos para narrar, fazer narração de venda de loja aqui. Bom, o primeiro seria uma camisinha de luz, uma camisinha de luz verde. Mas aí eu decidi incrementar e colocar aqui uma camisinha de luz verde em promoção junto com o Viagra. É isso aí. Então, senhoras e senhores, vamos aqui apresentar a narração e locução de loja que quer anunciar uma camisinha de luz. Uma sexy shop quer anunciar uma camisinha de luz com Viagra. Viagra que já foi comprado da farmácia, eles só estão redistribuindo aí no pack. Vamos lá, vamos lá. E já. Senhora, você aí que está passando, ou melhor, você, senhor. Seu filho também ama ficar no quarto? Ele ama se amar. Ele brinca com as mãozinhas dele. Se você está passando por aqui e quer que ele tenha uma diversão melhor ainda do que isso, basta comprar nossas camisinhas de luz. Já que seu filho também pode ser um nerd, ele também pode gostar de Star Wars. Então faça ele brincar com o sabre de luz dele à noite. Opa! Dei até uma engasgada só de falar. Opa, que isso? Só de falar na promoção. Só de falar para promoção aqui. E de falando em engasgar, que também lhe lembra de outra coisa, vou aqui vender aqui também um pacotinho de camisinha de luz com o Viagra. Ei, psiu, psiu. Caiu ali, madame. Caiu, caiu o preço e também caiu a pipa do vovô. É isso aí, passe aqui na nossa loja e compre a camisinha e também a camisinha de luz do... Cara, buguei aqui. Mas enfim, é basicamente isso. Vamos daqui agora tentar ver mais assuntos que eu tô pra poder narrar. Tava bom no começo, porque eu tava conseguindo. Ai, cara, foi divertido até. Eu lembro que até cheguei a bugar um momento. Chega agora que também dá uma travada na minha cabeça. Enfim, vou dar pausa aqui e vamos ver o que é que acontece aqui, pedindo outros temas pro pessoal. Também voltamos aqui com mais uma locução aqui. Recomendaram um kit fuzil escolar. Senhora, você que está passando aí, você deve se preocupar com a segurança do seu filho, né? Pois é, nessa volta às aulas, agora das férias de junho e julho, seu filho vai precisar de um kit fuzil escolar. Ou melhor, caso ele queira também e não veja escapatória, temos também a pistolinha de um tamanho de chaveiro. Seu filho com um único tiro pode salvar seus amiguinhos e a si mesmo. É isso mesmo, compre um kit fuzil escolar e você vai se preocupar menos com seu filho na escola. Atenção, esse fuzil é vendido sob atendimento psicológico antes de vender o produto. Então traga para cá e também, se você fizer a consulta psicológica em nossa loja, também oferecemos um desconto muito grande na consulta. Pronto, perguntando aqui mais uma vez ao pessoal, acho que eu nem vou precisar do chat GPT aqui. Deram duas ideias e aqui a ponchete contra furtos. Alô, alô, Apes. Senhora, você já foi furtada? Já fui. Nossa, que pena. Você se considera gordinha? Infelizmente, sim. É por isso que nós trazemos uma solução incrível para você. Você pode usar a foto do seu buchinho que tiramos aqui na loja e comprar uma pochete antifurtos. Por sua pança nunca foi tão útil quanto outra coisa na vida. É isso, você chega aqui na loja, pede uma pochete antifurtos, nós tiramos a foto do seu buchinho e você consegue aí se proteger do ladrão colocar a mão na sua pancinha, ou melhor, na sua poupança, se você leva o dinheiro na pochete. Ei, esse produto é vendido aqui com desconto na loja Inutilidades S.A. Enfim, agora aqui deram uma ideia maravilhosa, já que eu tava falando do chat GPT, deram a ideia do chat BCT. Vamos ver como é que fica. Você está sem namorada, está procurando uma queridinha para dar uma acariciada no seu amigo e sua mão também não lhe faz mais a companhia de antes? Nós oferecemos para você uma solução incrível, o chat BCT, o chat da inteligência artificial mais pornográfica do mundo, onde você consegue ter a sua namoradinha virtual e você também consegue praticar a digitação com uma mão só. Enquanto você acaricia o seu amigo, você também consegue praticar a digitação conversando as conversas mais picantes com a nossa inteligência artificial. Vamos aqui falar com o Rodrigo, que está administrando agora a sua namoradinha do chat BCT. Como é que tá aí, Rodriguinho? Tá uma maravilha. Tá, deixa isso aqui que eu vou... Tá bom, Rodriguinho, nós vamos dar um espaço para você. É isso. É só acessar chatbct.org. Enfim, galera, é isso. Se você gostou do podcast, considere se inscrever aí no seu feed favorito também. E também considere se inscrever no canal do YouTube. Também considere se inscrever no canal do Telegram. Seguir no Instagram. E mandar um e-mail para servopedidopodcast@mailfence.com. É isso, cuidem da saúde mental de vocês. Se estiverem precisando de alguma ajuda também, considere conversar com algum parente, com algum amigo. E também considere procurar ajuda profissional. E eu acho que esse é o conselho melhor que eu posso dar. E também procurem verificar problemas internos de vocês com ajuda profissional. Tentem ver um pouco daquilo que está incomodando mais, para que não se torne algo muito grande. E é isso, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Stay with me.